saudade. Tua voz é a melhor coisa na cidade. Oi, tudo bem? Oi, eu tava esperando pra contar que sonhei com você me carregando. Oi, foi demais. Foi. É tão bom ter alguém que te telefone pra saber como foi o dia. Tem nome, é minha paz, minha alegria. Oi, vê se vem, pois eu preciso de você do meu lado. Bem melhor quando você está aqui perto, perto. Eu preciso de você do meu lado. Bem melhor quando você está por perto, perto. Oi, eu tava esperando pra contar que sonhei com você me iluminando. Oi, foi demais. Foi. É tão bom ter alguém que te telefone só pra saber como foi o dia. É uma luz, é uma coisa que tem nome, não. É a minha paz, a minha alegria. Oi, vê se vem, pois eu preciso de você do meu lado. Bem melhor quando você está por perto, perto. Ah, eu preciso de você do meu lado. Bem melhor quando você está por perto, perto. Eu preciso de você do meu lado. Bem melhor quando você está por perto, perto. Eu preciso de você do meu lado.